gostosinha. Saí fim de semana, fiquei loucão. Tô meladão, tô malucão. Saí fim de semana, fiquei loucão. Tô meladão, tô malucão. Minha mulher, trancou a porta. Não deixa entrar, vou derrubar. Sabe de uma coisa, vou arrombar. Vou arrombar, vou arrombar. Sabe de uma coisa, vou arrombar. Vou arrombar, vou arrombar. A minha porta, pra eu entrar. Vou arrombar, vou arrombar. Eu não consegui, eu vou botar, tá, tá. Eu vou botar, eu vou botar. Eu não consegui, eu vou botar. Eu vou botar, eu vou botar. Aquele arame na fechadura, para entrar, eu vou botar. Balança minha gostosinha. Esse é o novo hit do Brasil. A dança da vinheta do gás. Alô, meu patrão Gilcinho, da loja dos DJs da Santa Figênia. Toca que é sucesso. Saí fim de semana, fiquei doidão. Tô malucão, tô meladão. Saí fim de semana, fiquei loucão. Tô meladão, tô malucão. Minha mulher trancou a porta. Não deixa entrar, vou derrubar. Sabe de uma coisa, eu vou botar, tá, tá. Eu vou botar, eu vou botar. Sabe de uma coisa, eu vou botar. Eu vou botar, eu vou botar. Esse arame na fechadura, pra eu entrar, eu vou botar. Eu não consegui, vou arrombar, tá, tá. Vou arrombar, vou arrombar. Eu não consegui, vou arrombar. Vou arrombar, vou arrombar. Vou arrombar, vou arrombar a minha porta pra eu entrar. Rei do Misturei, Walter Luiz, ao vivo. Volume 1, misturando tudo. Oi galera, aqui é o Walter Luiz, o Rei do Misturei. Também tô ligadinho no programa do Batatinha, meu amigo Batatinha, na sua, na nossa, 87,9, Grande Rio FM.